Da linha Adequalax, estão no zero, vem um turno 20, grau 89. Obrigado, Adequalax, alta 0, pode ser. Aguarde, a zona é a margem no 8, confirma a velocidade. 309. Essa a zona é a margem no 8, tem condições de manter? Até uma centena afirmativa. Atenção, até o nível 100, a zona é a margem no 8, número 1 na aproximação. Cada final na 7. Salvador, boa tarde, eu dou 4198, informação isso, autorização é com 5, por nível 360. Romeu Mike Fox, Jack Ferreira, boa tarde, essa é a identificação. Autorizado chegada Bonte, desça para o nível 170, redução de velocidade 240 mais, número 4 na aproximação. Descendo para 170, reduzindo a velocidade, o Mike Fox está recente da informação. 1966, chama Centro Recife, 12545 e ao término 12685. Morais, seção 2545, até em 2005, no 9.6, até logo. Informação isso. Sinai 6355, autorizado Guarulhos, nível 360, decola no 0, curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Vira após o Lu no 0, Piraí, após Umbage, após o Lu 44, Pagog, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5555. Radar, suba para o nível 170, autorizado direto Conte. 170, direto Conte, passou. Ajuda 2789, controle. Pronto, 2789. 2789, tem condições de experimentar a velocidade? Confirma, 2789. 555, estamos na posição remota 14. 6355, do gerente da Coest, chama pronto para o direcionamento. Chama lá. Pausa 1201. Azul 6918, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Azul chama 0 no 4. 2000 pés, 1014, vem reportar estabilizado, azul 692. Voador com 1097, a ciência da informação de autorização com fim. 1097, estou autorizado com fim, nível 360, decola 0, curva à direita, saída da El, Leda, perdão, saída Abrelefa, via Pesulo 21. Controle Salvador, opera 1.0.8, transbordo 5557. Estado nível 360, decolado 10, curva direita, árvore elétrica, apertura 2.1.2.0.8.5557, transbordo. 0.0.9.7, o contrário está correto, um ponto de direcionamento. Ora. Alô, Salvador, muito boa tarde, pastor 32. Pastor 32, boa tarde, seria com o 7203. Abatão Gulima de Delta, desce para 3000 pés, azul chama 0 no 4, e se redução de velocidade agora para 230 mais. Para 3000, reduzindo para 230. Gente, o pastor 32, apenas o senhor avisando ali, encontra-se vencido. Foi realizada a DLA, para os 4. O 190, está autorizado direto Ilhéus. Gente, mantenha presente proa, cruzando 190. Após cruzar 190, voa direto Ilhéus. Solicita o nível 200 como sinal 6327. Aguarda a coordenação, informa o tráfego da posição de 2 horas a 20 milhas, um alfa 29, cruzando agora 170 para 180, rumo sudoeste. Sim, a gente tem mesmo de 6327. Nível 170, XRAY. Mike Fox, XRAY, desça para o nível 140. 140, XRAY. Comandante 209, autoriza a chamar o chefe. 209 será instruído a chamar Ilhéus e aguarda a comunicação. 240, que é o máximo que eu posso manter. Tento, Mike Fox, XRAY, tá autorizado a manter a 240 mais. 2409, reforço para o meu, mais 4 reforço para o meu, reforço. Azul 2789, reforço para quando começar a redução de velocidade. Se você me autorizar, pode aproar duna da presente, interceptar e em duna iniciar a redução. Peço grata pela colaboração, porém é o número 3 na aproximação, inicialmente mantém apelo. Pelo 240, quando você me pedir para reduzir, eu reduzo, tá? Pode baixar para 2000 ali na Vitor Delta? Vitor Delta, autorizado 2000 pés, livre ILS, reforço estabilizado. Para 2000 livre ILS, não vai para estabilizado, Vitor Delta. Pastor 32, está pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Natal, nível 090, decola 10, curva esquerda, saída Conde, via Golfo 677, controle 120.8, transponder 0275. Ação para Salvador, informo o teto agora de 1000 pés, visibilidade 6 mil metros e chuva moderada. Pastor 32, está autorizado o táxi até o hotel, reportando para cruzamento. Táxi até o hotel, reporta. Obrigado, Mateu 200, meu 37. Obrigado, nível 200. 200, obrigado. Vai chamar a Recife, Recife, no Fernando, 365. Tá, Romeu, Mike, Fox, XRAY, inicia redução de velocidade para 2109. 209, aqui também. Bloque 09, serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste de Salvador, Família Elos, 1201. Estabilizado no X-Ray, azul 6998. Azul 6998, completa o sinal de Samia Torre, 1895. 1895, azul 6998, boa. Estou em Salvador, boa tarde, azul 6998, estabilizado no X-Ray, final de 7 milhas. 7-6-9-1-8, esse nome é Vistano, final do zero. Formado. Controle de Salvador, eu passaria do 2231 com a informação WISC. Passaria do 2231, boa tarde, acione identificação, autorizado direto TAP, reporte para descida. Direto TAP, vai repassar para descida. Azul 2789, desça para 2000 pés, autorizado a assinar ILS, reporte estabilizado. 2000, reportaria estabilizado, 2789. O 0097 está no 10, vai autorizado, seu frontaxe. Semana tarde, Salvador, o pastor que está na hotel, forma que decola a partir da intercessão e autorizado. Ok, que pastor 38, então chame torre agora, 1895, existe na 014. Chama torre 1895, graças a Deus. O azul passou no 18 para o Sani, com 07 a bordo, 3 horas, voltar no Galeão. 0 graus, 8 nós, estamos olhando. Livre pouso 990-1698. Índio lá, 14, 18, 9, 5, 14, 9, 8, 6, 14. Passando Lima de Torre Delta, completa o sinal Sânia Torre, 1-1-8, 9, 5. 7295, Vitor Delta, grave. Oi, Salvador de Papa Tango Lima, Vitor Delta. Lima, Vitor Delta, continue a aproximação e Flávio Vistano. Aporta na Vitor Delta. Já avistando, Vitor Delta. Faz travado, Vitor Delta. Pastor 3-2, ponto de espera da hotel, decola a partir da intercessão. Gente, Pastor 3-2, mantém a posição. Mantém a posição. Boa tarde, 4-1-8, ponto espera 1-0, pronto. Gente, 4-1-8, mantém a posição. Vai manter. O vento para o Vitor Delta? O vento 1,50 graus, 5 nós. Vitor Delta. Ainda chove sobre a pista, o 2789 em Itália? Aguarde, azul 2789. 9, direito, 2-1-1 no solo. Direita, 2-1-1, azul 69. Solo Salvador, boa tarde, azul 6998 do Bruno. É 998, sou autorizado táxi Alfa, reportando Juliette. Alfa, da Juliette, azul 6998. Bom, 0097, 18. 3 a bordo, alterna Uberlândia, 3 horas de autonomia. Poderia comprar uma pessoa da voz, por gentileza? 183. Gente, 183, estou autorizando o táxi, parte 1, táxi da Índia, ponto 010, filme torre, 1895, agência 0, 14, bom gol. Parte o Índia, quando lá, 1895. Obrigado, bom dia, boa tarde. Posicionar 63, 1-4, aguarda a cópia. Na 2, luta aguarda, 63, anda 4. Só luta 2, 1, 3, 4, 9, foi check até o momento. Fox Check, rei, desça para 2.000 pés, autorizada a sinal ILS, reporta estabilizado. Gente, descendo 2.000, vai no papel estabilizado, cruzando do mais. 27, 89, na final da 10, já visual. 72789, continue a aproximação, aguarde a transição de pouso. Aguarda. 1 Vitor Delta, solo 11, livre direito, 2-1, solo. Direito, 2-1, Salvador de Lima, Vitor Delta. 1 Vitor Delta, confirme bate destino. Prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi 2 Juliette. Azul, livre pouso 1-6-0, grau 5 horas. Livre o pouso na 1-0, o azul 2789, baixar trabalho. Tráfego Salvador, a porta é de voo 1-6-0 com a última atenção. 1-6-2-0, boa tarde, aguarda cópia. Tarde. 3-1-4, com cópia. Resposta prossegue. Estou autorizado para Petrolina, 3-4-0, nível da coluna 0, curva esquerda, saída Momo, Nenim, via Peju, 2-0. Controle Salvador, Fera 1-2-0, decimal 8, stress order 5-5-7-2. 3-4-0, aprovado para Petrolina, decola no Peju da Momo, decimal 0, hein? Controle saída 208, Peugeot Lucin, Zero Via, com o transponder 5572, 6314. 6314, procedimento está correto, tem um plano de pushback na mesa. No botão 4, chamarei quando pronto, 6314. Se mantém a posição de Juliette, antes da taxa de Juliette, Lima Vitor Delta. No 620, com cópia. 620. Autorizado Recife, nível 370. Decola pista 1-0, curva esquerda, saída Cuca-Caju. Prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1-2-0, decimal 8, transponder 5-0-1-0. Autorizado Recife, no 370, via rota. Decola curva esquerda na Cuca-Caju. 208, controle 5-0-1-0, transponder, né, DJ? 1-6-2-0, pode ser mais correto, se é um pronto para o estiver de treinamento. Camarada, sim, obrigado. São 3835, aguarda a cópia. Estabilizado. O passageiro 2231 foi inteligível, foi sobremodulado, poderia repetir a mensagem? Afirma, passageiro 2231, desça para 2.000 pés. Ajuste chama 014, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Afirmativo, agora é a intensidade 5. Descendo para 2000, ajustado no 0 no 4, capricerioso 1 no 0, vai reportar estabilizado na final. Controle Salvador, boa tarde, aqui Papa Sierra, sede da UISP para descida. É com a Serra, boa tarde, a sua identificação autorizado chegada a mar e deixa para o nível 050. Descendo para 050, chegada a mar, é com a Serra. É, afirmo, se puder, se tiver condição de adiantar alguns metros aí para poder liberar a entrada no aeronave do portão. Ok, vai tentar colocar um pouco mais à frente. Mike Fox, X-Ray, livre pouso, pistão 0, Ventuno, 60 graus, 5 norte, pista manhã. 7, livre pouso, Mike Fox, X-Ray. 2732, decola aos 15, o pastor 32. Chama o controle 120, desse 18. Pastor 32, chama o controle 208, grato, tudo bom, tá? São 3835, pronto, copia. Autorizado com fins, nível 340, decola no 0, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Veio apesolo 1-0. Probave, apesolo 1-6, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, décima 8, e o transponder 5575. São 3135, 3835, deixa eu ver se eu correto, pronto, eu estiver aqui no mesmo. Em uma Vitor Delta, observa o táxi do Airbus da ação, após o ingresso de Juliette, pátio 1, no Lima, Mike, na Quebec, reporte para cruzamento, pista 735. A Papapaia com o Papa Sierra, vou em parte da presença. E tá presente aqui com a Serra. Sim, estamos desde o 1-9 também. Aí que possa ser autorizado, tá? Alfa e Juliette. Ingresso bate 1 no Lima Mike na Quebec, reporte para cruzamento, pista 735. Mono 097, autorizado, Alinha mantém o 0. Alinha mantém o 097. Azul 4118, decola azul 9, controle 120, décima 8. 608, bom. Controle controle, boa tarde, Azul 4198. Azul 4198, boa tarde, contato radar, suba para Unida 360, autorizado direto Eletro. Sobe 360, direto Eletro, 4198. Estabilizou na final, passaria do 2231. Está estabilizando a final, passaria 2231. Parede 2231, complexo A final, chame a torre 1195. 1895. Sério 5955, deixa para 2000 pés, ajuste no 014. Voiduna da presença, autorizada final ILS, reforço estabilizado. Teste livre decolar, dentro no 60 graus, 8 nós. Livre decolar de gol, no 097. Até a posição. Adetor 231, livre pouso, 160 graus, 8 nós. Livre pouso, 110, baixado, travado. Decola os 2-2, está reautorizado seu nível de voo 340, que nível 340, chama o controle 208. 08, restrito, reautorizado 340, gol 1097, bom fim de semana. Ok, isso, chama o controle 208. 08. Salvador, boa tarde, gol na 097, livrar 1500 pés para 340, restrito. Gol na 097, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, saída água. Oi, senhor, para o 340, solicite o, para evitar formações, manter a proa de decolagem por mais 5 milhas, então curva direita e reacima a subida. Autorizado, gol na 097. Certo. Na 355, estou autorizado a ser um plantado. Serra, desça para 2000 pés, já deixamos 0 no 4, autorizada a final ILS, reporta estabilizado. Para 2000, estado no 0 no 4, reportará estabilizado o ILS com a Paterra. Esqueça, 3155. É que o Papa Serra confirma a velocidade indicada? Com 180 nós. Passou em Sânia K? No momento não, negativo, estamos dando a formação. Ah, Azul 2231, solo 24, direito 211, solo. É o passarelo 211-2231. Afirmativo, passarelo 2231. Alô, passarelo 2231. Livre vento 160 graus 89. Controle Gol 1097, novo desvio para evitar formações, vamos lá na proa 260 por 20 milhas. Após desvio, vou elefa Gol 1097. Desvio, elefa 1097. Gol 620, puxe back acionamento. O 620 aguarda o puxe back acionamento. Vai. Ah, Juliette, passarei 2231. Quem 2231 mantém a posição. Atenha. Isso, desvado, desvado. 05955, completa o sinal de chamar a torre, 1185. O Salvador passou a 6955, estabilizado no localizador. 6955, informe a distância, final pista no zero. É, o vento no 60 graus, 8 anos. Passou a 6955, informado na distância. Pode tomar o controle? Aqui, vou decolar os 27, controle 208. 208. Controle Salvador, boa tarde, já tá 3155 na saída. Saída da Elveira. Tá 3155, boa tarde, contato radar, subatário número 320, autorizado, direto Leda. Direto Leda, 3155. Salvador. Plano 69, guarda a cópia. Da Eule e da Morte, lá. Agora tá, com 635 do Oceaneto, 1218 a bordo, 5 horas e 15, alternando o galeão. Ok, 288353, em secundária. Primária 1288 e alternada 1353. Aéreo 2251, boa tarde. 2231, observa o táxi da Avianca após o ingresso de Juliette, remota 1271. Gente, após a passagem da Avianca, remota 1-2, bate 1-2-2-3. Gol 1-1-6-9, Marcelo. Autorizado, Guarulhos, nível 360, decola 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. De Apresulu, 1-0, Taubaté. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5027. Autorizado 360, decola na 10 por da direita, da Elenda Motiva, nota de 10 para baixo, controle 1208, transponder 5027. Boa noite, 69, boa tarde, essa é a identificação, autorizado chegada Bonfi, desça para 4.000 pés, ajuste soma 014. Oceano 5465, tá visado o trânsito, e pouso bastante travado. Ebip checado, livre pouso, vento 140 graus, vento 0. Oceano 5465, livre pouso. Voo 097, Samba Centro Recife, 1288 e Alterne 1353. 288-1353 do 097, boa tarde. 63194, está na posição 4 para acionamento na posição com posterior posição. Tente 6314, coordenação com equipe de solo, licenciamento, ano pronto para o táxi. Ok, vai acionar, fazer o pushback posteriormente, chamará para o táxi, 6304. O Salvador, no 620, tem alguma previsão para a gente? Agora, no 620, estou autorizado o pushback acionamento, chamando pronto para o táxi. Agora, iniciando a chamar táxi, tá já. O acionamento 6314, apenas confirmando, chamando pronto para o pushback. Usado com vara esquerda e taxiar até o pátio militar, informe Librano. Ativo, está autorizado. Backtrack, retorna a parte militar direita após o backtrack. Chama ele. Barro Meu Serra, Tango Delta, foi copiado que propõe a mudança do plano e prossegue para a rotatória, confirma. Ok, está aguarde o Serra Tango Delta. Na parte mais da frequência livre. O Delta informa que a operação em Salvador Instrumento, chuva leve sobre o campo, mantém a chegada desta agora para 2 mil pés, autorizada a assinar ILS e reporta estabilizado. Coordenação com a equipe de solo, reposta térmica, Federal Serra Delta Direto. Ok, informado aqui em Jaia. Obrigado, Serra Delta Direto. Vamos no time, né? Salvador, tá 3235. Prossiga 3235. Possibilidade de abandonamento no 01. Tente aguarde 3235. Yes. Salvador, boa tarde, TAM 3045. Está na ponte 2, autorização para o Galeão. Afirmativo, Papa Serra. Zero, decolou no zero, curva à direita, chega da El Lida, Irumi, via P November 857, Moço. Controle Salvador, opera 1-0-8, transpondo 5033. Autorizado nível 340 para o Galeão, decolando da Eoleda, Lederume, Irume, P November 857 até Moussa. Controle 1208, transponder 5033. É preciso que ele chama o controle? Afirmo, controle 20-8. Chama a Nela. Salvador, bom dia, boa tarde, chama a 63, passando vivo e 8. 1-3-3-2. Aguarda o pushback. Vai, aguarda. 351 e Alterne 1-3325. 251-3325, tá 3-325, boa. Alfa Romeo Sierra Tango Delta, inicie redução de velocidade para 1809. Eu reduzi para 1809, Sierra Tango Delta. Controle, boa tarde, China 635. Dado, lá, chama 895, obrigado, 620, boa tarde. El. Sobe ao 360, via saída da El, China 635. Quem motorizaria para o de Leda? O da El, está presente? Fui da El. Atende da El, 635, obrigado. Estabilizado, aqui para passear. É com passeio a 1.000 de marcador externo, completo final, chama em torre, né? A frequência. 118, décimo 9. Com passeio. Dois, Salvador, com passeio. Quer, continua a aproximação e fala avistando. Já avista, com passeio. Guarde minutos, por favor. Temos inclusive a 17 à vista. Autoriza a circular pela direita para pouso no 7, com Papa Serra? O pushback chamando pronto para o táxi. Aqui após o táxi da aeronave da Gol, está autorizado o nosso pushback, vai chamar táxi a 304. Certo. Torre Salvador, uma boa, Nuno 620, ponto de cara. 620 autorizado, linha E decolar 10, vento no 20, grau 5 nós. A linha E decolar, grau 0, gol 1020. Setango Delta estabilizado? Acabou de estabilizar, setango Delta. Setango Delta, chama agora a torre na frequência 118, décimo 95. Salvador, boa tarde, 390, informação é 2. 390, controle Salvador, sendo identificação, deixa eu ver a chegada Mário para o meu de voo 050, mas esse é o altímetro 014. Via 050, Mário, a quantidade de Laguna, senhor? Pesado, direto Duna, são 390. Autorizado, Duna, 050, 390. Torre Salvador, Papa Romeo, Sierra Tango Delta. Delta, controle. Delta. Controle, é o 6352, né? Seria possível coordenar com o centro pro Edmótima? Beleza? Tá. Base, o Antônio. Boa noite, meu nome está autorizado a sinal do procedimento LF Express. No 0, deixa eu parar 2 no 10, altimetro no 0 no 4, reposto estabilizado. Descendo para 2014, autorizado em LF Express, 1-0, reposto estabilizado. Oi, menor. 120, decimal 8. 1208, grato, boa tarde, no nosso novo, 1-6-2. A passear só aos 3-8, autorizado retorno, táxi até seu pátio, reporte. Ao estacionar, foi deferido, viu? Radar da colagem, desculpa, via saída Fuca, transmissão Caju para o meu devolvo 370. Fuca Caju para o 370, gol 1-6-2. Controle, seria possível a coordenação da proa de Mótiva para o 6355 da Oxanel, em coordenação com o centro? Passe. Sela 305 autorizada a presença direto do módulo. Presente direto do módulo, né? 305, obrigado pela coordenação. Está autorizado o táxi em Índia, funcionando no 0 Cime Torre 1895, registro 014, poderia confirmar uma alternativa de autonomia? 2953 horas. Tipo, espera o Cime Torre 1895, bom voo. Obrigado. Sabe a 355, chama agora o centro de Recife, 125 da Timão. 1251, confirme a segunda beleza, não copiado. Cara, 133 da Timão 25. 251-332-563, Silvio Chané, uma boa tarde. 869, confirme a fazenda, viu? Sim, senhor, então, em cima de duna está um CP, eu tive que fazer um pequeno desvio de 5 graus, 1869. Errado, 67 milhas, Nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 090, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. Ato autorizado, aliás, decolar pistão no zero, vento 100 graus, 5 nós. Ali decola no 063, 54. Estabilizado, 869. Turno 1869, procedimento, chama agora turno 1985. 1895, 869. Salvador, Volga 1869, LE 7310, estabilizado, passando agora o externo. Oi, proteção do plano repetido para a barreira. 2231, aguarda a cópia. Agora. 631, pronto, cópia. Pronto. Localizado Barreiras, nível 160, decola 10, curva esquerda, saída Momo Vatapi, via 852. Após o abre, após prossegue conforme a rota, o turno de voo. Controle Salvador, Operão 120, decimal 8, transponder 5020. Localizado nível 160 para Barreiras, decola da 10, curva esquerda, na saída Momo Vatapi, Vatapi 142, Lapa Lapa, direto Barreiras. 5020 no transponde, 108 no transponde. Bom, Bonnery, Oxalé 63, 14, 3406. 6145, aguardo número 2, setor. Aguardo. Falou, Salvador, azul. 6909. Certo, lugar autorizado, cruzamento do sinal 735, estação na base 5, para Costa Alegre. Azul 6909, prepara da El Laser Mod, estou aguardando cópia. Primeiro cópia azul 6909. Para o táxi, sinal 3235, CLD de 168, 3 horas da terra, 6835, está autorizado táxi em Índia, confirma 10, chame torre 1895, ajuste na 014. Então 3145, após a passagem de arroz da companhia retaguarda, está autorizado para o tiver equipamento, entrando pronto para o táxi. Informado para o táxi, não pode entrar na companhia retaguarda. Lulo 869, são os 46, ele veio direito, chamou 21, Lulo, só. Direito, 21, 869. Boa tarde, Serra da Tudilete. Sim, Serra da Tudilete. Alô, Lulo, Lulo 869, ele volta. Já tem sido autorizado, alinhar e decolar. Bicho 1-0, vento 1-0-0, grau 5 nós. Bruno 620, chama agora centro Recife, na frequência 1-2545, altando 1-2-6-8. No 169, se autorizar, se aprontar. Tá 3835, decola as 48, controle 120, decimal 8. 3190, final do procedimento LS, pista no zero. Amaral estabilizado, 3190. Controle Salvador, azul, 4206, 3786. Azul 4206, sem identificação, via chegada à mar e disse mantém 050, ajuste o diâmetro no 014. Ficou dentro do 050, via chegada à mar e estou no 014, ajuste, passou o diâmetro. Salvador, boa tarde, está 3835, decolando. Então 3835, contato radar na decolagem, sub, mantém nível de voo 340, via saída da EL. Solo voo 1119, está pronto para o caso com 184 a bordo, galhão 4 horas e 10. Gente, então ia passar um bang da Goa reta agora, pode estar reautorizado, pushback. Autorizado o táxi, Rádio 1, táxi Índia, Fontana, 0 Torre, 1895, adicione 04. Aposta, é o pode voar, aposta, voar, o 3. Não está autorizado, voar, aposta, é o pode, mantém o perfil da chegada, da saída. Afirma. Muito obrigado. Tá, 3. Oi, Salvador. Boa tarde, Altan 3190, passou 5, abraçado de casa. 63190, autorizado pouso, visto no 0, vento 1-0-0 graus, 5 nós, pista ainda um pouco molhada para a situação passada. É, Matheus, pista 1 da 3190. Oi, boa tarde, o voo 1169, ponto 0, voo 1169, mantém a posição. Autorizado Campinas, nível 340, decola no zero, curva direita, segunda é o Lida, Mótima, via Pesulo no zero. Obá, via Pesulo 16, Belo Horizonte, prossegue conforme rota. Controle de Salvador opera 130, decima 8, transponda 5052. Campinas, nível 340, conforme rota, decola no zero, curva direita, da Lida, Mótima. Era o via Zafir 010, o Bar Zafir 016, Bravo Zulu, Transpor 5052, Controle 08 Azul, 699. 699, seu documento correto, é um pronto pushback de treinamento. Pronto, 699. N314. Recife no 2545, alterna no 2685. 2545, 2685, 6384. 3190, Charles.